agora é Pretinho Básico na Atlântida para todo o sul do Brasil. Uma da tarde, estamos... Para, cara, isso aí é tóxico, meu. Para, meu. Vai machucar o cara aí, rapaz. Você senta no olho do cara, rapaz. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida. Chegamos a uma da tarde com Coca-Cola. Tira da mão dele aquilo ali, por favor, cara. É uma arma na mão dele. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece, Panvel. É você sempre bem. O Almir tá querendo limpar vidro agora, cara. Almir, deixa isso aí, Almir. Larga aí, isso aí, Almir. Ou eu vou não te... Não funciona. Larga, Almir, larga. Mandaram um negócio, dando de presente, tô pretinho, presente pra vocês. Não funciona essa porcaria. Mas não é assim. Larga isso aí, Almir. Vamos trabalhar, Almir. Vou dizer a marca aqui que não, não funciona. Não, Almir. Não funciona esse limpa vidro. Que isso, Almir? Anti-embaçante. Funciona, fácil aplicação. Almir, ajuda nós, Almir. Ergue pra família. Hã? Você vou botar no carro. Me dá aqui, Almir. Isso, tá, Almir. Larga o troço, Almir. Larga o troço, Almir. O Maurício quer, Almir. Eu obrigado. Quero. Chegamos com o Pretinho Básico e os queridos da mesa. Fala, KG. Opa, e aí? Muito boa tarde. Salve a sexta-feira. Salve a sexta-feira. Marcos Bianger. Oi. Nossa senhora. Cara, tá bem desde as 9 da manhã. Desde as 9 da manhã. Me mandam as coisas e não me avisam, né? Pra mim, ó. Prezado Marcos Daniel Piangers. Aí joga aqui no negócio. Mas é que tu tem que olhar o estilo. Sim, mas tu tem que olhar teu escaninho. Cada dia que tu chega, olha teu escaninho. Mas eu não tenho escaninho. Eles jogam na mesa aqui. Então aí tu olha a mesa. Fala, Porazinho, ó. Tem escaninho e tá cheio. A gente sempre bota coisa lá. Porazinho, ó. Tá de férias a partir de hoje às 19 horas, né? Às 14. A partir das 14. Opa! A partir das 14. A partir das 19, Porazinho. Não, querido. Houve uma troca aí no processo. Mas eu não fui consultado, Porazinho. Putz, então embora, caiu a sério, Porazinho. Caiu a sérias. Não fui consultado. Mas a gente pois é. Tá bem, estou aceitando propostas, Porazinho. Tu sabe que eu tenho várias maneiras de te agradar e te convencer. Eu tenho certeza, Porazinho. Nós vamos conseguir. Vamos. Tem que pensar certeza. Positivo, nós vamos conseguir, Porazinho. Sempre. Fala, Maurício Amaral. Eu tô muito triste, cara. O que houve, Maurício Amaral? Porque o Porã vai sair de férias. Pois é. Os programas não serão os mesmos. Obrigado, Amaral. Quanto mais eu conheço Porã, mais eu gosto dele. Sabe, Amaral, que ontem eu ia dizer justamente isso aqui no programa e acabei me esquecendo. Quanto mais eu conheço o Amaral, mais eu gosto dele. Dá um beijo aqui, Porã! Dá um beijo! Inclusive, a gente comentou que se a gente fosse gay, já tinha rolado uma história. O impressionante é que nós nos conhecemos há quase 20 anos, todos nós. É verdade. E a gente continua gostando cada vez mais um do outro. É como um casamento, só que ao contrário. É verdade. Os tambores anunciam a chegada da estrela móvel do Pretinho para esta sexta-feira. Mundo se vê. Fala, Rodaquinha, beleza? Tudo. Meu nome é Alexandre Fetter e nós somos o Pretinho Básico até as 2 da tarde no seu rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2011. Hoje é dia do fonoaudiólogo. Baita profissional. Parabéns a você que é fonoaudiólogo e devolve ou entrega ao ser humano a faculdade da fala. Um dos melhores profissionais que eu já consultei. Um dos melhores profissionais. Certo, Marcos. Profissionais. Um dos melhores profissionais que eu já consultei. Eu já consultei, cara. Pra ver que é o mesmo fonoaudiólogo que eu trouxe. 12 anos no fonoaudiólogo. Por exemplo, o doutor Alceu falando Massachusetts. Ô, cara, hoje também é dia do cronista esportivo. Davi Carradinho. Vamos cumprimentar o Davi logo mais às 6, né? Ah, é verdade. O Davi vem aí às 6 da tarde hoje. E hoje também é dia do... Olha que bonito, que momento. Dia do alcoólico recuperado. Que não existe, né? Que momento. Como não? Cagê, daqui um ano, Cagê, vamos fazer um desafio. É que nem Não existe, alcoólico recuperado. Daqui a um ano nós vamos te dar os parabéns, KG. Vamos fazer um desafio com o KG, KG. Em 9 de dezembro do ano que vem nós vamos estar te dando os parabéns. Mas o Porã já pode dar os parabéns pro Porã. Porã. Os parabéns pra ti. Pra mim, eu posso me considerar. Porã, parabéns, Porã. Tu é um alcoólico recuperado, cara. Obrigado, gente. Obrigado. Que bom, que bacana. Muito bem. Legal. As temperaturas do mar no litoral catarinense. Ah, por falar nisso, cara, antes dos destaques comentados do Clique RBS, no Pretinho Básico de hoje, nós estaremos liberando os artistas por dia. Opa! No Planeta Atlântida de Floripa. Que loucura, de novo, esse gosto papo muito quando planeta, tu começa a liberar, cara. Eu fico numa expectativa pra ver o que vem depois. Entendeu? Meu negócio é liberar, né, Porazinho? Libera, libera. Sabe disso? Então, hoje, libera ainda no Pretinho Básico da 1 da tarde, você de Santa Catarina, bom, você de todo mundo vai conhecer as atrações por dia do Planeta Atlântida de Floripa, demais, dias 13 e 14 de janeiro, no Sapiens Park, em Florianópolis. Eu já sei. O quê? Os artistas que vão tocar em cada dia. Eu também, eu sim, sei, né, cara, nós que estamos aqui dentro já sabemos. E aí, eu dou a dica, vá nos dois dias que vale a pena. Vai no dia da tribo, Magnata, no dia da tribo vai estar muito legal. A tribo é quinta, é quinta-feira. A tribo é na quinta, né, no preview do planeta. É. As temperaturas do mar do litoral catarinense estão um pouco mais baixas este ano. Em 2010, o mar das praias de Santa Catarina registrava em torno de 23 graus a 24. Neste ano, ele tem a marca aproximada de 22 a 23. Eu senti isso. Sentiu? Eu senti essa diferença de um grau. Escolheu um pouquinho mais. Aham, exato. Mas como o calor será intenso, os banhistas vão agradecer este resfriamento da água do mar catarinense. Que maravilha. A prefeitura de Porto Alegre anunciou mudanças na orla do Guaíba. Feito! Vão limpar, vão limpar. O projeto assinado na terça deve incluir a instalação de uma pista para caminhada, ciclovia, quiosques e espaços para esporte, cultura e lazer. Serão mais de 7 quilômetros entre a usina do gasômetro e a ponta do Dionísio. É uma baita de uma ponta, né, Magnata? Ah, o Dionísio deixou. O Dionísio, mandar um abraço pro meu querido amigo, o Dionísio, lá da Produto deixa Nacional. Ficando pro pause, grande, cara. Brother, meu brother, cara. Da Produto Nacional, esse grande Dionísio. Ponta, né, sabe que é um lugar? Até um lugar muito legal pra ficar lá na Zona Sul, na ponta do Dionísio. Bom, a ponta do Dionísio é ali pertinho do Barra Shopping, tá ligado, né? Antes dos clubes ali. A ponta do Dionísio. Dionísio é um pouquinho mais ali, perto do Sava. Perto do Sava tem a ponta do Dionísio. É ali. E aí tem um trapichezinho ali que a galera fica lá só na ponta do Dionísio. Muito bem. Mãe, finalmente Porto Alegre vai ter uma orla decente, né? Como Florianópolis, como Rio de Janeiro. Esperamos outros tantos lugares no Brasil. É tão bonito o visual da orla. Pelo amor de Deus. 40 anos. É o cheiro, né? O cheiro é desagradável. Problema é a poluição, mas visualmente é bonito. É verdade. É que o rio é marrom, né? Não sei se fosse azul, a água, né? É, mas a gente tá acostumado com marrom aqui no Rio Grande do Sul, né? O mar marrom, o rio marrom. Marrom bombom. O vestibular da Federal de Santa Catarina começa sábado, 2 da tarde, é amanhã. Mas os candidatos terão que estar no local da prova até às 15 para as 2. Equipamentos eletrônicos como relógios e celulares estão proibidos. O curso de medicina é o mais procurado, com 49,6 candidatos por vaga. Que loucura. São 49 candidatos e um anão. Os sabatistas terão condições especiais. Eles terão que chegar no mesmo horário até 13h45 e então ficarão confinados em uma sala até o pôr do sol. Mas que absurdo! É uma loucura isso aí. Mas é da religião dos caras, né, meu? Sabatistas eles não podem fazer nada, né? Do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. Sabatista é o cara que gosta bem, de coisa boa, Sabá, né? Não fazer nada do pôr do sol de sexta até o pôr do sol. Só fica ouvindo Black Sabá, só fica ouvindo Black Sabá, né? São os fãs do Black Sabá. Sem parar, todas as fases. É o sábado, após sábado. O cara, morreu a Kátia Dávila Rodrigues, de 48 anos. A Kátia Dávila Rodrigues sofria de gigantismo e ela era a moradora gaúcha com mais altura. Moradora de Gravataí, ela era a mais alta gaúcha, com 2,30 metros de altura. Grande Kátia, né? Grande Kátia. Kátião. Agora quero ver o Kátia. Faleceu, né? A Kátia. Como foi. É que fizeram o Kátia? Coitada, cara, coitada. É, isso aí é complicado. É sob medida, né, querido? Chamamos o mágico, cortamos ela ao meio. Fatiou, passou, né, Almir? Dividimos em dois caixões. Não, pô, falando sério, cara, pô, é um momento delicado. Não, né? Eu falando sério também, cara, o caixão tem que ser grande, sim, né? Sim, sob claro, encomenda, medida. Né, sob encomenda, sob medida. Tem que fazer sob medida daí, medida. Sob encomenda, sob medida. Medir o cadáver. Isso aí. E aí, pega um cedro, como é que faz? Bom, aí eu não sei, cara, aí a gente deixa pro pessoal que é encarregado, né? Vamos ligar quem sabe pro pessoal, né? Da funerária. Caminhão sem freio invade procissão e mata 10 em Alagoas. Meu Deus. Ah, cara, isso acontece com o Romero. É impressionante como acontece isso com o Romero. Chega a ser uma ironia. É a hora, ou não, né? Ou não é uma ironia, sei lá. Mas enfim, caminhão sem freio invade procissão e mata 10 nas Alagoas. Veículo que estava carregado de areia tombou e ainda pegou fogo. Ô, Magnata. atingindo uma multidão que havia acabado de chegar do cortejo religioso e estava parada em frente à igreja na praça central onde estava rolando uma missa. Meu Deus. Caramba, esse aí isso é obra do capeta, do cara. Isso é obra do capeta, velho. Queimaram no fogo do inferno, porque o inferno é aqui, né? O inferno são os outros. O que a gente fala, né? O que a gente vê de Romero... Esses ônibus aí. Os ônibus rolando ribanceira. Mas aí o problema é dos ônibus, não é problema da fé. Os caras não querem gastar muito. É problema do ônibus, cara. Isso aí, não é problema de Deus, é o ônibus. Aqui, por exemplo, o problema foi o caminhão, não foi os Romero. O caminhão todo quebrado, não é os Romero tão sem fé. É verdade, pô, rapaz. Que isso, cara. Que coisa, meu. Balada segura. Bah, eu ia falar balada sangrenta, cara, da Tequila Baby. Que eu ouvi a música nova da Tequila Baby. Balada sangrenta é um disco clássico da Tequila Baby. Balada sangrenta, né, Vetter? A balada segura ganhou linha de ônibus em Porto Alegre. O ônibus C4 Balada Segura vai circular das 10 da noite às 20 para 5 da manhã. Ó, que beleza. A partir da sexta-feira da próxima semana. Resolveram levar pra próxima semana. Não precisava ser hoje ainda. Que bom. A linha vai ter itinerário por bairros como Bonfim, Cidade Baixa, Centro Histórico e Moinhos de Vento. É onde tem balada, né, cara? Os intervalos entre as viagens serão de 25 minutos. Qual é a hora que deixa no morro aqui? Aí tu pode chegar na gatinha e aplicar o chaveco, né? Vambora de C4. Que é o C4. Só o que é importante? Pause tá demais. Quero saber qual é a hora que deixa no morro aqui. Não em cima. Passa no morro, passa pause. Aqui no morro. Passa no Centro Histórico ali no centro, daí tu vem a pé. Não dá pra passa no morrão fumegado. Tem que subir. Das críticas, né? Porque quem mora longe do circuito de balada, entendeu? O ônibus vai servir pra ir de bar em bar, entendeu? Mas não pra ir pra casa. Mas o pessoal vai encher a cara e vai ficar bem satisfeito. Até porque se fosse pra ser pra casa, todas as linhas iam ter que funcionar, né? A galera pode ficar indo de bar em bar até esperar retomar as linhas normais. Já é o início. Tô esperando da SESC. É isso aí. Imagina o motorista dessa linha, o que não vai ouvir, né? Como tem um bêbado chato, né? É o que mais tem. Como tem chato bêbado também, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Dizem que a bebida, enfim, faz aflorar. Potencializa. O verdadeiro eu, né? Isso mesmo. Enfim, se o cara é um idiota. Bêbado vai ser um idiota ainda maior. Será. Ficou um idiotão. E Atlântida vai dar de presente pra sua audiência um presente de Natal para um ouvinte sortudo, um iPad. Para participar, você só tem que acessar o site da Atlântida, atlantida.com.br, respondendo a pergunta: por que que você merece ganhar um iPad do Papai Noel da Atlântida? O autor da melhor resposta fatura este mimo de Natal da Atlântida. Que você tem até às 6 da tarde do dia 22 de dezembro para participar. Dia 22 é quinta-feira e o resultado sai na sexta-feira, dia 23, véspera do Natal, aqui no Pretinho Básico. Acesse a Atlântida.com.br, é um site que tem aproximadamente 3 milhões de acessos por mês. Você acessa o site da Atlântida e participa da promoção e pode levar para casa um iPad. Lembrando que você pode ouvir a Atlântida também no iPad pelo aplicativo da Atlântida que você baixa na App Store. Certo? 1:13! É verdade, amigo! É verdade, é verdade! Começar dando os parabéns! Parabéns pros colegas da Zero Hora, jornalistas que num esforço de reportagem conseguiram uma entrevista com o ex-vocalista do Yes. É verdade, é verdade. Mas o que tem? Parabéns e que esforço. Mas o que tem a ver isso? Ele passou hoje aqui, Marcelo. Impressionante. Conseguiram uma entrevista com o ex-vocalista do Yes. O cara tá em carreira solo, vai fazer show em Porto Alegre. Cara, aliás, por falar nisso, ontem à noite Porto Alegre passou por um momento sensacional. Tínhamos Paula Fernandes em Porto Alegre, que botou 12 mil pessoas no Gigantinho. É verdade, amigo. Tínhamos Exalta Samba na Fiergs, que botou 22 mil pessoas. Não tinha ninguém em casa. E tínhamos o Marcelo Camelo no Opinião, que botou 700, 800 pessoas. É verdade, amigo. É verdade. É muita atração para uma cidade como Porto Alegre. Ontem movimentou quase 40 mil pessoas na noite. Imagina, amigo. É, que loucura, né? Que loucura. Impressionante. É verdade, é uma loucura. Não me espanta 22 mil no Exalta Samba, não me espanta 12 mil na Paula Fernandes, me espanta é 600 no Marcelo Camelo, cara. Isso aqui me deixa espantado. Pois é. Olha aí, ó, cuidado, tem fãs do Marcelo Camelo. Não, tô dizendo que achei pouco. Pra quantidade de fã que Los Hermanos tem em Porto Alegre, 600, 700 pessoas no Pinel. É verdade, né? E fica um pega pra ver quem é mais chato. É que o pessoal ficou dividido entre o Marcelo Camelo e a Paula Fernandes. É, daí... Quem gosta do Camelo gosta da Paula Fernandes. E Los Hermanos, ano que vem, sai em turnê, né? Ah, vão é? Vão fazer alguns shows e tal. Sai pra longe? É mesmo, sai pra longe? Vão fazer show em Porto Alegre, olha, amigo, sem dúvida. Eu prefiro, eu prefiro um testemunho de Jeová na frente da minha casa no domingo de manhã que um fã do Los Hermanos. E o fã da Legião Urbana, tu gosta, Marcelo? Já morreu, né? Já morreu, pegaram tudo, a doença do vocalista. Mandar um abraço também pra você que bebe na madrugada, bebe e dirige na madrugada. Meu Deus do céu, é o meu momento agora! Só um pouquinho, Marcelo, já mandou um abraço pra Paula Fernandes? Só um pouquinho, você que bebe e dirige na madrugada e depois vai deixar os amigos e as amigas em casa e fica dando showzinho na frente do edifício dos outros. Ah, legal. É verdade. Você vai tomar um pau qualquer dia desses. Você vai apanhar! Do Fetter? É não, verdade. Do vizinho de baixo. Do vizinho de baixo que é violento. Que é mais forte que eu. É verdade. Vai, Marcelo. A americana foi presa após apertar por 2 minutos. O quê, Marcelo? Prensou por 2 minutos. Apertou a cara. E apertou o testículo do marido. É verdade, olha a cara, temos as imagens. Puta, é verdade, temos as imagens. Olha a cara do marido de sofrimento. Meu Deus. Foi em Vero Beach, na Flórida. Ah, lá tem muito testículo. Imagina o que esse homem não fez pra merecer isso. 2 minutos, Rodolfo. Deve ter feito muita coisa ruim pra essa mulher. 2 intermináveis minutos. Ela apertava e o homem mostrou uma foto do testículo com um hematoma. Olha a imagem. É verdade, é verdade. Ele tava com aquilo roxo. É a bola roxa. Não é nada perto de parir um filho. Quero ver parindo. 2 minutos não sabe, Rodaca, quem quer ter um testículo apertado. É verdade, você não sabe. Você não sabe. É verdade. Se tu quiser, eu aperto teu testículo. Só ficou roxinho, é isso? Ficou roxo, hematoma, querido. É verdade, a bola doce da sinuca. É que nem aquela piada, né, velhinha? A velhinha ouve o ladrão, procura o ladrão, não acha o ladrão, vê que o ladrão tá atrás da cortina. É verdade. Pega nos bagos do ladrão e diz, quem é? É verdade. E o ladrão diz o quê? Nada do ladrão. Nada. Quem é? Nada. E nada do ladrão. E ela aperta mais os bagos do ladrão e o ladrão, quem é? Atrás da cortina. E ela, nada do ladrão. Ela aperta com mais força, quem é? E o ladrão, é o mudinho. É verdade, era Marcelo. Era um mudinho. É verdade, era Marcelo. Um agora tem o quadro de piadas no jornal. É pra aliviar, né? Perceberam, pra aliviar a pressão. Tu tá te vendendo. Não, mas tem muito isso no meu programa, na Rede Record. É verdade. Todos os apresentadores do meio-dia são incentivados a usar de humor. É verdade. Eu quero mandar um abraço pro teu colega da Rede Record, o Mota. Grande abraço, nosso ouvinte, Alexandre Mota, queridão, tá nos ouvindo, a família dele toda nos escuta, é nosso fã. Manda um abraço também pro Wagner Montes. Wagner Montes, apresenta no Rio de Janeiro. O do Paraná é muito bom também. Do Paraná tem um doidaço que põe óculos escuros. Aliás, ouvi dizer, Marcelo, que o Moshi do Potter foi apresentado no SBT no programa do Ratinho. Exatamente, ontem à noite. Chegou o Ratinho. Na verdade, o Potter tava em todas as TVs ontem, porque a Ana Maria Braga botou ele dançando freestep de manhã. A reportagem do Patrola. Da noite no SBT. Tem matérias do Patrola agora na Ana Maria Braga? Eventualmente, sim. Ontem teve o Potter, né? Teve. Nós vamos botar no blog. A gente agora tava falando disso agora. E aí, o Louro José falou no final que ele era um ótimo. Como o Louro José fala? Um ótimo repórter, né? Como dançarino, ele é um ótimo repórter. É verdade. Britânico descobre que viveu por 41 anos com uma bala de chumbinho na mandíbula. É verdade, olha ali, olha o raio-x. Exame de rotina e descobriu Tommy Bennett. Cantor, Tommy Bennett. É verdade. Não é ele, Marcelo, é outro. É o homônimo dele, é o homossexual dele. É o cantor, é o Tony. Esse é pra tomar. É Tony. O Tony é de comer e esse é de tomar. É o Tommy Bennett. É o Tommy. Ele diz que foi atingido por um tiro de ar comprimido em 1970. E uma âncora de televisão apresentou o jornal bêbada. Ah, acontece muito. É verdade. O nome dela... A Patrícia é poeta, eu vou falar. Não, vou falar. O que, ela bebe antes de entrar no ar? Toma. É mesmo? Ela bebe... É só martelinho antes. E sai fazendo poesia. Tu acha que poeta não bebe? É só pra dar uma... Poeta bebe, né? Vocês já viram aquele vídeo da Patrícia no início da carreira? Não. Que tem uma... Sim, um Alejandro, vídeo com vários trechinhos dela treinando ainda, acho que era estudante ainda. Ela foi minha colega, Rodeca. de faculdade. Imagino, pode. Tem uma querida clássica da Patrícia Poeta também, que uma ela vez ela foi dar a previsão do tempo. E aí chamaram, agora a Patrícia Poeta com a previsão do tempo, e ela sai de trás de uma árvore cantando bom, xibom, xibom. Ah, para, sério. Sabe que na faculdade eu não entendia por que chamavam ela de poeta. Eu disse, pô, porque ela é bonita, assim, e tal. Eu disse, pô, mas por que poeta? Sobrenome, né? Aí eu fui ver que era sobrenome. Só depois do Fantástico. Depois de muito tempo. Demorou, pô. Ela vendia poesia. É verdade, é cordel, o cordel do povo encantado. Foi a Elis Strud que entrou bêbada na KCTV. Ela estava com voz arrastada e misturava as palavras. É verdade. Eis as palavras dela. Italy champion of football. É verdade. With all the merits. É verdade. With all the merits. Obrigado, tá, Marcelo. Obrigado, Marcelino. Valeu. Verdade. Vai, KG. 5 judeus mudaram a maneira de ver o mundo. Eu colocaria mais um aqui, Maurício Amaral. Diria 6, que eu tava pensando aqui. Moisés disse, a lei é tudo. Sim. Jesus disse, o amor é tudo. Marx disse, o dinheiro é tudo. Bom. Freud disse, tudo está na cabeça. Eu incluiria Robert Zimmerman. Everything is broken. Bob Dylan. Tudo está quebrado. E finalmente, Einstein disse, tudo é relativo. Ah, eu acrescentaria mais um, então. Ah. São 7. Nelson Sirotsky diria, somos todos uma grande família. Boa, muito bom, Marcos. Uma grande família, uma empresa preocupada com social, que visa o lucro, mas isso não é o mais importante. E não se esqueça, craque, nem pensar. A gente podia dar uma editadinha, já que o departamento de criação e parou, produção parou esse ano? Já que o departamento de criação parou, mas o RH da empresa não? Não. A gente podia dar uma editadinha ali na é tirar as pessoas que já saíram, né? E colocar as que chegaram. E colocar as que chegaram, exatamente. E tá fácil hoje em dia. Vamos estar fazendo isso hoje à tarde, né, Marcos? Não. Eu vou estar fazendo então, Marcos. Tu vai? Eu vou. Da parte do RH ou da criação? Da edição. Vai estar demitindo mais algumas pessoas? Não, eu vou estar editando ali a chamada, a nossa música, tá? Vai daí, Rodaica! Não cometa gafes nas festas de fim de ano da firma. Ah, vai, que graça. E tem. Com pinto pra fora, pode? Parece que é ruim. Sempre tem aquele que bebe além da conta e parte pro palco. Velha! Ano passado eu fui. Falando que pode o que não pode no microfone. Eu vou falar pra vocês o seguinte, cara. Vou abrir. A secretária tá dando pro chefe. Imagina. O clima. É verdade. Sem o falou funcionário brincando? Tímido que termina a noite sem camisa. Ah, sim. Aqui no pretinho todo. De óculos. A contratada o Danilo. Nova que não sacou o clima ainda. Como é que é? Como? Desculpa. A contratada nova que não sacou o clima da firma ainda. É a nova ainda. Lucila ali. É. Ela faz café pra nós. Ela leva o namorado pra casa. Não leve nem namorada. E na segunda-feira pede demissão, né? Sim. Porque o namorado diz ou eles ou eu. Não pode levar cônjuge em festa de final de ano. Levar quem? Cônjuge. Um comportamento inadequado pode liquidar a ascensão do funcionário na empresa. Exatamente. É a firma continua depois do amigo secreto. Continua. Segunda-feira tem tudo de novo. Controle-se na bebida, não se deixe levar pela fartura. Viu, Marcos? Porque muitas vezes a bebida é oferecida de graça pela firma. Inclusive para testar o funcionário, né, Porã? Sim. É de graça. O chefe vai largando, Ainda quando eu bebia num amigo secreto aqui da firma, o magnânimo chefe, Gabriel Casara, me deu um barril de chope da Heineken. É verdade. É o melhor chefe do mundo. Um abraço, justamente Casara. Justamente me testar. Já na hora. Eu realmente não passei no teste. Não passou. Agora. Não. A minha esperança é que o Fetter tenha me pegado de amigo secreto. E assim. As festas de final de ano. Queria ganhar um presente bom, cara. Só ganho caneta Bic. Né? Coisa assim. As festas do Pretinho ficaram mais. Não me pegou, perigosas depois que eu peguei, o Pedro Esmanioto entrou no grupo. É verdade. Sim. Porque o Pedro Esmanioto, ele bebe demais. E ele, tipo, beija na boca de todos os homens. Então, ele quer beijar. Se os homens estão tão bêbados também, acabam ou beijando ou pegando um salgadinho na boca do farol da barraca. É, porque nessas situações vocês todos experimentam o negócio, né? Não. Vocês não têm coragem de experimentar quando estão sãos. É que uma pessoa bêbada, ela sonhos, fica mais sonhos. Sonhos. Ah, fica mais aberta, fica né? Fica mais aberta. Ah, não tem nada. Pra quê, né? Eu não tenho nada disso. Tô, primeira aí? Coisa, tira uma camisa. Primeira coisa. Primeira coisa. Tira a camisa. Depois começa com essa coisa de dar beijinho, trocar salgadinho com a boca. Quando vê, não tem mais salgadinho, é só a boca. Começa a passar a mão no pé. Cara, eu não sei que festa vocês estão falando, porque eu não vejo essas festas, não participo dessas festas. Eu vou embora antes, então. Eu não posso ir embora porque é na minha casa. É na tua casa, é só não vê, casar, né, Marinata? São festas que a gente vai com o casado. Vamos levar o casado na nossa cidade. Marinata, me diz uma coisa, tu não vê essas coisas, tu dá uma esquecidinha. Não, não vejo. Esquece, não vejo, né, nem Marinata? Participo. Esquece, né? Não, não, meu negócio é outro. Qual é o teu negócio? Não é a dele! Não é dele! Meu negócio não é ficar passando salgadinho na boca de homem pra homem, rapaz. Opa! Que isso, rapaz? Vamos se respeitar, tem 44 anos na cara, pai de família, rapaz. É a minha passar um negócio, mas eu não gosto de passar na boca salgadinho. É. Eu passo outra coisa. É. Passo batom. Batom. Pra passar batom. Pra não ressecar o lábio. Pra não ressecar o lábio. Boa. Manteiga de cacau. Eu passo as minhas festas, minhas e do Tatá. Sim, tu e o negão cacau. É passando cacau. Cacau, teu namorado. Na boca de todo mundo. Coisa mais linda. Porque protege pro verão. Protege pro verão. É muito vento. Sol, né? Protege os lábios. Beijo, né? Tatata. Sabe, vamos lá, hoje à noite. Sabe que nessa aí de beber, casa de cultura, né? Mário Quintana. Tinha um ceguinho na banda que bebia, né? Bebia, mas bebia aquele ceguinho. Né? Não, é o Orlando. Bebia. Não, Zé Orlando não. Zé Orlando é caolho, né? Ah, é caolho. Sabe que o ceguinho bebia, queria ficar brincando com a bengala dos outros, né, Magnata? Rapaz. Tivemos que limar o Magnata. Chamamos um cão guia, tu vai com esse cachorrinho e vai-te embora. Porra, o cão guia só de ida. Porazinho, eu tiro a férias, porra. Chega aí, porazinho. Fala, meu querido. E aí? Chega. Ah, tu quer que eu fale? Quero que tu dê uma faladinha. Piada velha do porão! Apoio! Dá uns abraços aqui. Sorveteria do Tico! Bateu um calor, dá um pulinho no Tico! Pô, que legal, vou lá no Tico em Garopaba. Mandar um abraço pro Paulo Ricardo, pro Douglas, galera do 22, o John Dias e o Diógenes. Encontrei a rapaziada lá na frente da casa da minha mãe hoje. Coisa boa, porra. No salso ali, no botânico. Botânico, isso aí. Alô, mamãe? É o Davi? Davi, meu filho, como tu tá, meu filhinho? Tá comendo bem, meu filho? Claro, mamãe. Tudo bem. Eu também tenho que te dizer uma coisinha, mamãe. Mas claro, meu pequeno, eu tô sempre aqui pra te escutar. Bem, mamãe, eu vou me casar. Bah. Ai, que maravilhoso, meu filho. Como ela se chama? Vocês têm que vir aqui, hein? É pra quando o casório? Sei, mãe, o problema é que... Não, meu filho, não tem problema. Teu pai vai amar ela com certeza. Bem, mãe, é que ela é negra. Negra? Ah, mas isso não é nada, meu filho. É maravilhoso casar um filho. Bom, mãe, ela já foi casada. Ah, também. É bom, meu filhinho. Ela já tem experiência, né? Vai poder te ensinar. E mãe, ela tem dois filhos. Ai, que bom! Já teremos dois netinhos. Que fantástico, meu filho Davi. Mãe, e tem outra, ela não é judia, ela é de origem palestina. Puta! Ah, mas isso também não é importante, meu filho. Você vai se casar, a vida é bela. Então a gente pode passar aí, mãe? Claro, meu filhinho, quando você quiser, vem dormir aqui na sua casa com a noiva. Vocês vão dormir no meu quarto, tá, filhinho? No seu quarto, mãe? E você vai dormir aonde? Não tem problema, meu filho. Eu vou morrer assim que eu desligar esse telefone. Ah, meu Deus. Ah, que isso. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Ainda hoje no Pretinho estaremos liberando as atrações por dia no Planeta Atlântida Santa Catarina. Não perca, não desligue o rádio. Confio no comprometimento dos ouvintes para tentar vender meu carango. O comprometimento, antes de mais nada, é nosso, né, amigão? Porque nós estamos aqui comprometidos, imbuídos do espírito de vender o seu produto. E o ouvinte vai comprar se lhe interessar. Não é mesmo? Falei bobagem? Não. Falei, obrigado, falei. Tem uns caras que compram sem interessar também, talvez. Bom, o cara tá vendendo um lindíssimo Siena 2009, prata, completão, ar, direção, trava, vidro elétrico, super bem cuidado, só 38 mil quilômetros, carro de vô, que não é carro de vô, né? Siena, tio, vô e tal. Que é sedã, né? Sedazão. Sedã. Preço R$24.500 abaixo da tabela da Fipe e em média R$2.500 mais barato que o preço da concorrência. Motivo da venda, minha namorada quer que eu compre uma moto. Olha aí. Olha bom, isso, mas velho. É exatamente o contrário. Ela curte viagens aventureiras, pé na estrada e não posso perder essa chance. Por favor, me ajudem nessa empreita. Estamos programando a primeira viagem para o início do ano. Então é vendo carro para comprar moto @hotmail.com. Mas que tal? Eu posso repetir, cara? Se vocês não pegaram. Não, peguei. Vendo carro para comprar moto @hotmail.com. Não peguguei, pode repetir de novo. Não. Tá difícil de pegar, Baldi? Tá difícil pegar hoje. Outra aqui, o cara ganhou uma bolsa no exterior, mas infelizmente não tem grana pra ir, então decidiu vender o restaurante que ele tem pra aproveitar a oportunidade. Muito bom. O restaurante está em funcionamento completinho, só entrar e trabalhar. Ainda por cima, o sortudo que comprar já tem casa garantida, pois em cima do restaurante tem um AP com 2 quartos, cozinha, banheiro e sala. Leva os 2 pelo preço de 1. Pô, trabalha e mora. Coisa sim. Boa. O ponto fica muito bem localizado numa região tradicional de Porto Alegre e o aluguel do prédio é bem baratinho. Ei. Agradeço se vocês puderem anunciar, pois é uma boa causa, já que eu sonho em estudar fora desde que sou guri. Contato no e-mail, me ajude a estudar, @gmail.com. Muito bem. Me ajude a estudar, @gmail.com. E ainda hoje, no programa de hoje, gente, as atrações do Fetefest Santa Catarina. Aê! Ah, vai ter lá também. 10 de fevereiro. Não, mas... De manhã vai lá, ter detalhe aqui. Logística bem fácil. De manhã nós montamos o palco lá. Tá. Beira-Mar de São José. Tá. Tá? Aí pegamos meio-dia, fazemos transporte. Certo. De Webjet. Não, peraí, cara. Boa. Que horas começa o evento, Almir? Que horas começa? É. 10 da manhã. 10 da manhã. 10 pontualmente. Das 10 às? Das 10 às 11h59. Tá. Meio-dia. 1h59 de evento. Meio-dia desmonta tudo e vem pra cá. Tá bem, Almir? Que houve, Almir? Tá dando uns tiros. É o coração do Almir, é o coração. Olha aí, tá dando uns tiros, cara. Chegou a. É o carregamento. Carregamento do material que nós vamos usar lá. Eu nem usava esse braço aqui. Mas, pode ser um braço e uma perna agora, mesmo. Almir. Não, tá show de bola. Mas Almir, minha cabeça depois aqui, por favor. A gente fala aí das atrações da Fetefest de Santa Catarina, mas hoje, no Pretinho, nós temos as atrações por dia do planeta, Almir. É verdade. Que é mais que importante. Que é um evento menor, né? Que é mais importante menor. Que a Fetefest. Dá prejuízo. É. Vai lá, Almirzinho, vai. É o ar-condicionado pra moto do Almir que tem, tá? De novo? Exatamente. Porque chegou o verão. Cara. De novo? É o modelo novo. Ano passado. Repetindo, né? Não. Isso aí tu anunciou dias atrás não, aqui, Almir. Não, foi um ano já. Já faz um ano. Bah, não pode passar tão rápido o tempo moto, assim. Moto, tá? Fácil de instalar. É só comprar uma capa de chuva. Da Almirketing, conecta o USB na sua moto. Feito. Botar o ar nas suas costas. Ele é um sprint, não ocupa espaço. É leve, pesa só 350 quilos. Já vem e com liga mochilinha. Agora, só você 350 ainda ganha quilos. Um rádio com DVD pra moto, tá? Rádio só M. Só um rádio DVD M. Pra moto, cara. Exatamente, pra assistir demais. Filme, né? Durante o... A viagem. O percurso. Claro. Podia botar o DVD no capacete do piloto, aí o carona cara vai vendo, vem. Entendeu? Boa. Carona vai vendo. Vai ter ideia. Na parte de trás, né? Claro, aí o carona vai entrevistar. Sabe que isso aí... Que, mandou Jackson que parece... Jardel Lopes Pimentel. Isso que parece futurista mandou e tal. Mandou pro Pretinho e pro Porã. Legal, obrigado, Almir. Legal, obrigado. Operacional Porto Alegre, Expresso tá, Judial. Almir. Essa coisa de botar, de projetar uma essa imagem no para... Cala a boca, Almir! Ele acha a boca! Porra faz o Almir, ele acha. Projetar uma imagem no para-brisa do carro. Pô, vamos se catar, cara. Show do intervalo, voltamos em seguida. Não esqueça de ligar, não quero falar mais, cala a boca. Não. Voltamos em seguida, vem aí o show do intervalo e você aproveita o show do intervalo pra ligar pro seu corretor, pedir pra cotar um segurinho básico. Com a HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Voltamos! Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida. 21 minutos para as 2 da tarde. Ainda hoje no Pretinho Básico, as atrações dia a dia do planeta Atlântida Santa Catarina, dias 13 e 14. De janeiro no Sapiens Park em Florianópolis. Que horas vai ser o planeta esse ano? Hora de sempre, doutor. Doutor Maurício. Agora no Pretinho Básico. Bola na costas. Oi, daí, doutor Alceu. O Júnior Urso, doutor Fetter, saiu do Havaí. Tá brincando? Vai pro Coritiba. O grande Júnior Urso. Vai andar 100 km pra cima. É, mapa meio. Vamos mudar a camiseta do Pigueira lá, doutor Pierre. De novo, mas já mudaram. Vamos botar verde petróleo. Vai botar um sucesso. Verde mais forte, porque o azul aquele ficou chato, hein? Não é azul, é verde petróleo. Almir, como é que tu explica esse azul na camisa do Figueira? Tinha que ser amarelo, né, doutor Pierre? Pra combinar com o time. Amarela? O Almir tem explicação pra isso aí. Não, doutor Alceu. Larga o telefone, Almir. Pra combinar com o time tinha que ser tricolor, azul, branco e preto. Olha aí, ó. É o 13º colocado. Doutor Alceu. Tá falando mal do Piqueirinho. Viu, doutor Alceu? Eu tô conversando só com quem ficou 7 pra cima. Ele me trava só porque eu sou negão. Não, não é isso, doutor Alceu. Só porque eu sou negão. Não. Seu filho de uma vaca. Que é isso? Para aí, meu amigo. Doutor Alceu, quer mais, doutor Alceu? Tua mãe é aquela... Opa! Ah, o Almir, parou, Almir. Mas que barbaridade, Almir, respeita os meus cabelos, né? Branco. Doutor... Pelo menos os cabelos, doutor Alceu. Vou na arrombada. Toda arrombada. Sabe quem é que vai ser o adversário do Inter, doutor Peter? Quando? Na pré-Libertadores. Sim, eu já sei, doutor Alceu. Você já sabe? Então, quem vai ter? Vai ser o que sair do cruzamento lá do... É o Once Caldas. Já saiu, o Once Caldas. Ah, já saiu, é o Once Caldas. Não é cruzamento, é posição que é pica isso, no campeonato colombiano. Isso, e o Once Caldas vai ficar em terceiro, vai pegar o Inter. Tu viu que os outros times já é campeão da Libertadores. Sabe qual é a ironia? Qual é a ironia? Celso Roth deve estar indo pra Colômbia, treinar um time colombiano. Pra seleção colombiana. Seleção? Seleção na Colômbia. Essa é a ironia. Agora vai. Doutor Peter, a Ponte Preta. Ou seja, peraí. Vamos pensar numa situação... O Celso Roth pode convocar uns jogadores do Once Caldas pra ajudar o Internacional. Treinando a seleção colombiana. Pode. Pense nisso. Ajudando, enquanto eu lhes digo. Ajudando a Internacional mais uma vez. É verdade. Doutor Peter! Pois não, doutor Alceu. A Ponte Preta comprou o Lauro, doutor Peter. Ah, é? Exatamente. Eu acho que o passe do Lauro já era da Ponte Preta. Ele tá só voltando pra Ponte Preta. Eu acho que já era da Ponte Preta. É, ele tava no Inter. O Inter trouxe o Lauro. O Lauro tava no Cruzeiro, mas pertencia à Ponte Preta. Era o terceiro goleiro do Cruzeiro, mas pertencia à Ponte Preta. Bom, abraço pro nosso amigo Lauro, querido, que nos Lauro. Ouve. É um bom goleiro. E é o maior sangue bom, cara. A gente gostaria que o Lauro ficasse aqui em Porto Alegre. Não, é verdade. Não, porque, enfim, ele fica no banco no Inter, não faz muito pelo Internacional, mas faz muito por nós aqui, né? A gente boa, faz uns coquetel de vez em quando, nos chama. A gente bebe de graça, come de graça. Gente, podia fazer uma despedida, hein, Lauro? É, uma boa. Os coquetel de despedida. Ô, doutor Alceu, e a Sul-Americana? A Sul-Americana teve a primeira jogo da decisão agora. Alô, doutor Alceu. Pra quem não viu, ele fez uma cara. O último doutor Alceu. O primeiro jogo da decisão da Sul-Americana foi ontem em Quito e a Laú ganhou fora por 1-0. Meu Deus, que gente. Por 1-0. E é o seguinte, ó. É um time muito bom esse time. A Laú. É, Universidade do Chile. Como é que eu vivi até hoje sem saber que existia esse Alaú? Não, não é Alaú, é Alaú. É Laú. O A é artigo. Foi Alaú contra LDU. Alaú contra LDU. Isso, ó. Quem ganhou, hein? Ganhou Laú. Ah, o Laú ganhou. Ganhou em Quito. DMLU perdeu? É, a DMLU perdeu. Primeiro jogo, agora o segundo é em Chile e Laú tem a E assim tu faz com todos os países, assim, direitinho, tu sabe, nos times. Não, mas é que a Sul-Americana é uma competição internacional que reúne vários... Importante, né? Importante. Doutor Peter. Pois não, doutor Alceu. Era aí, pô. Pô, doutor Alceu, muito obrigado. Eu ia falar longamente, discorrer sobre a Laú, estilo de jogo da Laú, os caras jogam pra frente. Doutor Peter, tem ingresso pro planeta, doutor Peter? Tu quer ingresso pro planeta já, doutor Alceu? Vou precisar ter três, doutor Peter. Três ingressos vai querer? Um pra mim, um pra Neus e pro Ricardo. Tá, então o senhor vai fazer, doutor Alceu, como eu venho dizendo já desde que nós começamos a falar em planeta aqui na Atlântida, aqui no Pretinho, há poucos dias, eu vim informando as pessoas. Quem quiser ingresso para o Planeta Atlântida, compre o ingresso e depois me procura que eu reembolso. Isso. Ô, Peter, certo? Já comprei os meus. Tá. Sabe qual, da conta, sabe, né, direitinho? Manda pra mim um e-mail pro número da tua conta, o valor, CPF. O valor do reembolso? E o valor junto. Que sabe quanto qual tu pagou? É? Qual? Quanto? Quanto? Quanto tu pagou? 10 pau. 10 pau. 10 pau. Comprou ingresso pro bairro inteiro. Ah, é isso. 10 pau. A torcida do Havaí ele comprou. Tá bem, tá bem. Reembolsa? Eu reembolso. Show. Manda um e-mailzinho pra mim que eu reembolso. Não, que eu chamei popular. A popular do vai estar no colégio. Ah, pode crer, bacana, não, demais. Eles não têm o que fazer mais. Sensacional. Janeiro, fevereiro. Não tem mais o que fazer no Beira-Rio. Vai tocar horror lá, então. Toda horror lá no Planeta Atlântida. Tá bom. Vamos ver aí, Rodaquinha, o que é que temos? Fim de ano é tempo de confraternização e de presentes, então tem uma dica da Dami Lair. André Bocchetti. Bom, por que que tu não... Pro Dirceu tu mata, né? Bocchetti tu não mata. E é hora de se vestir. O melhor é o Ai. E demora, né? Sim, ele vai estribuchando. É que nem, é que nem, né? O Peter Sellers. Sobrou, tá respirando ainda. Tá respirando ainda. Peter deu, Sellers? Agora foi. Ah, não! E onde é que estávamos mesmo, Rodaquinha? Eu ia falar da dica da Miller. Oba! Manda aí. A dica da Miller da vez é o cartão presente da Miller. Ah, interessante. Uma super dica pra quem quer presentear um amigo secreto, uma pessoa querida. Legal. Muito legal. E super pessoal, tá, né? Tá super na dúvida e não sabe o que escolher. Amigo secreto é complicado. É complicado, cara. Amigo secreto é complicado. Não, e outro, filho adolescente é complicado. Sim. A cunhada é difícil. A cunhada é muito difícil. A sogra, às vezes, tu não sabe o que fazer. Eu peguei uma cunhada. É, eu peguei a minha cunhada já. É. Seus problemas estão resolvidos. Aí tu faz o seguinte, ó, tu vai lá e escolhe o valor. Sim. E o teu presenteado tem uma Dami Lair inteira de opções. Que maravilha. Pronto. Muito bom. Pode escolher cartões, eles estão disponíveis nos valores de R$50, R$75, R$100, R$150 e R$200. Boa! E tem uma outra dica legal rolando, que é o concurso cultural que tá lá nas lojas da Miller. Pra participar é bem fácil. É só ir na da Miller, escolher qual é a tua peça favorita da loja e responder a pergunta. Por que eu mereço um presente de Natal da Miller? A melhor resposta vai levar pra casa a peça que escolheu na loja. Tá brincando? Ah, sério? Não. Muito qualquer peça. Qualquer peça que tu escolher. Bem bolada, vai lá e bem essa, essa é a minha preferida. Ah, eu vi vestidinho na tua cara, Cajé. Por isso. Se a tua resposta for a melhor. Eu vi um vestidinho lá, Cajé, a tua cara. É a minha cara, tu vai saber onde é que vai. Vai. Mas olha só, tem que ir rapidinho, tá? Porque o concurso vai até o dia 25 de dezembro. Isso. Será um ganhador por loja, ou seja, em toda, dá pra fazer o... Entendeu? Fazer o tour. Vai fazer o tour e vai em todas as Dami Lair. Tem que acessar o site lá da Dami Lair pra conferir essa. Tem outras promoções, tem opções incríveis pro Natal da Dami Lair. Então vai lá no www.damilair.com.br e pode curtir a Dami Lair também no Facebook e as fotos dos looks Dami Lair em Dami Lair Jeans no Facebook. É com só D, pra... né? Jeans. DAMYLLER. Dami Lair. No Facebook é Dami Lair Jeans. Jeans. Com J, né? Jans. Com J. Jans. Cara que não soube escrever jeans, pelo amor de Deus. Aí, Jans. É verdade. Pelo amor. 12 minutos para as 2 da tarde. Tá na hora de anunciar para nossa galera, para nossa audiência. A divisão por dias do Planeta Atlântida de Floripa, o Planeta Santa Catarina. Atenção, todos os palcos misturados, tá bem? Todas as atrações, todos os espaços e todos os palcos misturados. Quem for ao Planeta no dia 13 de janeiro no Sapiens Park em Floripa, vai ver Reação em Cadeia, Charlie Brown Jr., Jota Quest, Irie, Das Aranha, Flora Matos, Armandinho, Emicida, Ivete Sangalo, MC Eltim, Império da Lã, Exalta Samba, Etaio Cruz. Isso são os dois dias. Não, irmãozinho, isso aqui é só 13 de janeiro, sexta-feira. Um dia só. Vai ter Ivete e o Exalta na sexta. Eu, Charlie Brown. E a Reação em Cadeia, eu, Taio Cruz. Tudo mais. Vamos para o sábado agora. Sábado, 14 de janeiro, Planeta Atlântida, Floripa, For Fun, Detonautas, Marcelo D2, Cone Crew, Latino. Santo Graal. Feito! O Rapa! Ah! Revelação! Que é isso? DJ Zegon! Opa! Raimundo! Olha! Lulu Santos! Olha! Criolo! Olha! Luan Santana! Meu Deus! E Pitbull! Que é isso, hein, velho? Muito bom. Na sexta-feira que vem a gente vai dividir então por palcos e espaços as atrações. Você espera mais uma semaninha pra saber então o que que você vai ver e onde vai ver dentro do planeta a sua atração preferida, beleza? Não precisa repetir, né? Não. Já está a partir de agora esta informação no site ofindoplaneta.com.br, no site planetaatlântida.com.br e também no atlântida.com.br. Pra mim fica melhor o Raimundos na sexta, cara. Por que, Amaral? Tu não vai poder ir sábado, Amaral? Não, fica melhor, não tem como mudar. Tem, a gente pode dar um jeito pela Ivete, não dá pra a gente pode te mudar, Amaral. Quem sabe tu não vai no planeta. Pra mim é melhor a emoção. Muito bem, o Planeta Atlântida tá aí, cara. A gente tá a menos de um mês do Planeta Atlântida. Estamos a exatos 15 dias do Planeta Atlântida hoje. Não, cara. Hoje é 9 de dezembro, cara. Desculpa. Um pouquinho mais de um mês. Desculpa, pô. É um mês e 5 dias. Isso. Tá muito ansioso, 35 dias. Tá muito ansioso. Muito ansioso, cara. Não vejo a hora de chegar ao planeta, legal, velho. Hein, cara? Duas muito atrações legal. Internacionais. Uma por noite, hein? Planeta Atlântida com uma atração internacional por noite. Impressionante. É demais. Tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Muito bom, demais. E nomes da nova música aí também. Criolo, MC. Sim, sem dúvida. Essa menina Flora Matos aí, uma MC latino, que, pô, tem, né? Um som muito só legal. Só pessoal novo aí. Muito bem. Manda bala aí, KGzinho. Vamos lá, a velhinha vai até o quartel visitar o netinho. Ah, que legal, né, cara? Sexta-feira. Chega pro sargentão e diz: esse é o sargento, eu vim visitar o meu netinho, o nome dele é Adroaldo Silva. Ele serve aqui nesse quartel, não é, meu bom sargento? Meu Deus. É, sim, minha senhora. Só que hoje ele pediu licença pra ir exatamente no enterro da senhora. E aí o elefante cheio de formiga. Atacado por formigas, o elefante. Todo cheio de formiga, infestado de formiga. Saiu rolando pelo chão, rolando, pra se livrar das formigas, até que se livrou das formigas. Sobrou só uma grudada no pescoço do elefante. E aí as outras que estavam no chão vendo aquela cena gritavam: isso, vai, torce o pescoço dele, vai. E aí, ai, que bonitinho. O Almir virou piloto de avião. O Almir virou piloto de avião. De helicóptero pra avião. É, e aí chegou lá uma moça assim pro Almir e falou: ai, eu tenho um pouco de medo de avião, esse tipo de avião aqui costuma cair muito. Não, não, minha senhora. Esse avião aqui cai só uma vez. E aí, Rodaica? Mamãe, posso botar o dedo na sopa? Não, meu bem, vai queimar o dedinho. Mãe, deixa eu botar o dedo na sopa. Não, meu anjinho, vai queimar o dedo. Mãe, deixa. Tá, bota o dedo na sopa. Eu não, se eu botar, vou queimar meu dedo. É bem assim, né, cara? Que beleza. Eu fico com a pureza. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita. Do Dodô! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ai, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita e é bonita. Olha, vai, Porazinho. Piada velha. Piada velha do Porão. Apoio Sabonetes Pedro Bial. Lava da cabeça até a ponta do seu pé. Opa, que legal, meu. Vamos mandar um abraço pro Pedro Bial. Tá voltando aí o Bial em janeiro. Vê se o Bial tá ouvindo. Alô, Bial, tá ouvindo? Está ouvindo? Fala quem tu é e dá uma dica pra gente aí, Bial. Aí, galera da Atlântida, aqui é o Pedro Bial. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: use filtro solar. Obrigado, Bial! Que saudade do Bial. Duas rapidinhas aqui. Já passou o Bial. Na virada do ano vem aí o Bial. Tá aí, Big Brother de novo. É verdade, cara. A filha chega em casa aos prantos e diz pra mãe: mãe, eu fui violentada. minha filha. Como você sabe, ganharam um argentino. Ele me fez agradecer, mamãe. Mais um. Aí o homem leva o filho ao pediatra. Senhor doutor, o meu filho completou 6 meses e até hoje não abriu os olhos. Abra os olhos você. Esse garoto é filho de japonesa. Mais uma, então. Aqui. Um dia uma menina estava sentada observando sua mãe lavar os pratos na cozinha. Aprendendo, né? Exatamente. De repente percebeu que sua mamãe tinha vários cabelos brancos. Olhou para a mamãe e perguntou: Mãe, mãe, por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe? E a mamãe respondeu: Bem, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou me faz triste, um de meus cabelos fica branco, filhinha. Mãe, mãe, por que todos os cabelos da minha vovó estão brancos? Chega! Porazinho, vai entrar em férias, né, Porazinho? Tô entrando em férias. Tá indo agora, pra onde, Porazinho? Pode dizer pra gente, não? Eu posso, vou pra Santa e Bela Catarina. Que beleza! É, Garopaba, mais um gaúcho cagando! Cagando nos trânsitos das praias! Faz cagar lá no mar, né, Não, não, eu cuido muito das praias catarinenses. Você já só vai comendo essas mulheres! Levanta isso! Levanta a minha, tá levando, mas tu dá uma escapadinha que eu sei! Não vem com essa, ainda amigo. Mais nas férias. Não, senhor. Tu não aguenta 20 dias do lado da tua mulher. Eu sei que tu não aguenta. Não me fala meu uma Deus coisa do céu. Dessa, ninguém amigo. Aguenta 20 dias. Eu já tô dias. Há 9 anos com ela, amigo. Meu Deus do céu, tu dá uma pladinha de cerca. Lá em Garopaba tem muita gostosa. Não me julgue por ti, amigo. Tu vais ficar que nem um louco atrás de pomba lá em Garopaba. Procurando uma pombinha rola. Não me julga por ti, eu só fico olhando de longe. E pras gurias, tu fala o que sobre isso, Amir? Pras gurias? É, não mofa as capomba na balaia. Claro. Mas aí se dizia muito antigamente. Claro, sim, aí justamente. Se dizia muito, né, nossos grandes ancestrais, né? Deixa eu encerrar o programa aqui, Porazinho. Boas isso. Férias, pô, tá, Porazinho? Dia 2 de janeiro tá aí, né? 2 de janeiro tô aí. Feliz ano novo pra todo mundo e é nóis. Mas o Porão vai estar amanhã em Xaxim. Vai estar em Xaxim, que beleza. Amanhã tem balada do Pretinho em Xaxim, no francês Xaxã. Tá bem. Xaxã na maltaria. Antes de botar aqui o nosso querido Geiso com o trote do cabelo no espaguete, quero mandar um grande abraço pra Brigada Militar, cara, pra Polícia Militar do Rio Grande do Sul, que nessa época do ano aí os caras se puxam, tão, tá todo mundo na rua tentando coibir aí ações criminosas, pequenos furtos ou grandes ações, enfim. E agora, segundo nosso querido amigo aqui, o Capitão Maciel do Boy, a Brigada Militar está sendo alvejada na rua. Como assim? Por bandidos. Olha aí, cara. Isso, virou alvo a Brigada Militar. Não pode, né, cara? Que absurdo. Não pode. Tem que ter, no mínimo, respeito pela instituição, né, velho? Que é por isso, favor, bandido, né? Que atira na polícia. O que eu vou dizer? O que vai acontecer com ele? O que vai acontecer com ele, né, cara? Vai se dar mal. É isso aí. Então tá, tamo junto, Brigada Militar, tamo junto, boy. Obrigado pela assistência. Vem aí o cabelo no espaguete, tamo a gente junto, volta. Hein? Logo mais às 6 da tarde no Pretinho Básico. Posso dar tchau também, Magnata? Pode dar tchau, Pause. É, manda bala aí. Vou aproveitar que o cara vai sair aí. Eu vou lá no Maranhão ver minha mãezinha. Vou lá ver minha mãezinha lá no Maranhão. De repente eu nem volto. Vamos lá pegar um camarãozinho do Maranhão, que é bom também, né, Magnata? É. Bigodinho do Sarney. Claro, é verdade. Traz os camarãozinhos do Maranhão pra mim. Trazer o bigodinho do Sarney pra ti. Tá bom. Obrigado, tá, Pause. Beijo, hein? Beijo. Vou curtir a regueira na beira da praia. Logo mais às 6 da tarde, estamos aí no Pretinho. Valeu, tchau.